falou e o que você não fez, guardei dentro de mim. Foi como um sonho que passou, passos na estrada que ficou, eu vou seguir. Meu mundo está tão vazio sem o seu sorriso, e a minha voz já não posso mais soltar. Nem quero saber, é você tudo que eu preciso. Não sei viver sem o seu olhar. Você só quis saber, pouco tempo tive pra dizer o que eu sentia. Foi o seu sorriso que ficou. Sei que é difícil entender meu jeito de amar, mas meu mundo está tão vazio sem o seu sorriso, e a minha voz já não posso mais soltar. Nem quero saber, é você tudo que eu preciso. Não sei viver sem o seu já não posso mais soltar. Nem quero saber, é você tudo que eu preciso. Não sei viver sem o seu amor.